Em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Entramos uma sessão de audio-hipnose aqui na antena da Radar, primeira parte conduzida por Ricardo Mariano, a segunda e última metade é realizada e apresentada pelo Ricardo Carvalho. Nestes 30 minutos iniciais só discos novos e começamos com o último do artista iraniano Siavash Amini, ele que explora entre drones cheios de melodias paisagens extensas, quase intermináveis. É lindíssimo o último What Wind Whispered to the Trees. Vamos iniciar o entranse de hoje com The Wind, música de Siavash Amini. Boa noite, bem-vindos. A docemente agressiva música do Wind, no início do Em Transe de hoje, pertence a Siavash Shamini e depois seguimos para a maravilhosa edição Atomos, segundo capítulo na história da dupla A Wind Victory for the Sullen. Passam muitas vezes por aqui. A minha preferida de Atomos chama-se Atomos 6. E seguimos com uma estreia nestas sessões do Em Transe, italiano de Siena Giulio Aldinucci. Entre 2006 e 2011 editou alguns discos sob alter ego Opsil. Agora, em nome próprio, vai no segundo, depois de Tarsa, chega agora com Air, mais música ambiente com belíssimas melodias. Vamos continuar o Em Transe de hoje com Fieno. De terminarmos estes primeiros 30 minutos do Em Transe de hoje e fazemo-lo com um veterano, pianista de jazz, Bucky Wesseltoft. Já trabalhou com muitíssimos artistas, colaborações de luxo, lembro-me da música feita com Cecil Anderson. Agora, regressa ao trabalho com o produtor de eletrónica Henrique Schwartz. Entre originais como Interlude, que ouvimos há pouco, uma extraordinária reinvenção para um tema de Thelonious Monk, Round Midnight por Boogie Wissertoft, o norueguês, no final destes 30 minutos de arranque do Entrance. Seguimos com o Ricardo Carvalho. Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar. começamos a segunda parte desta emissão de Em Transe com o artista sonoro Chris Strickland e o lançamento Animal Expert, o resultado de 5 anos de trabalho ao nível da recolha e exploração de sons, e é uma edição de uma pequena etiqueta chamada Caduc. Agora ficamos com mais um trabalho de um artista iraniano, desta feita Siavash Amini, ele que, depois de um disco inspirado na obra de T.S. Eliot, agora usa como referência o escritor Fyodor Dostoyevsky. De referir ainda que o disco foi masterizado, e não peço perdão pela redundância, pelo mestre Lawrence English. segunda parte desta emissão de Em Transe contou então com Chris Strickland e o álbum Animal Expert, ainda com o iraniano Siavash Amini, depois o projeto de Joaquin Vences, chama-se Black Circles. Joaquin está ligado a uma editora mexicana e com ligações aos Estados Unidos, de nome Indian Gold. Um som ambiente muito sujo este de Joaquin Vences. E fechamos com o projeto mais pop, em que está inserido Rafael Anton Irisarri. Ele que sofreu um revés considerável na carreira devido ao furto que foi alvo o seu estúdio. Perdeu largas dezenas de milhares de dólares em equipamento de som. Felizmente, a sua editora, a Ghostly International, realizou uma campanha de angariação de fundos, à qual se uniram diversos anónimos que têm contribuído então para a recolha desses fundos necessários para reequipar o estúdio de Rafael, e ao que parece mais de 80% do valor necessário já foi angariado. Bons indícios então para que Rafael Anton Irisarri continue a editar discos e a fazer música. Ficamos então com Orcas para fechar a emissão de hoje de Em Transe. Podem consultar, como já referi várias vezes, os alinhamentos e descarregar os podcasts a partir de radiotranse.blogspot.com. Podem também seguir o Em Transe nas redes sociais através de facebook.com/radiotranse e ainda twitter.com/entranse. Em Transe sempre às terças a partir da 1 da manhã, repete aos domingos às 8 da manhã. Boa noite e até para a semana.